quero ir é tu, aonde os salmos irão estar, ali quero ir é tu, pois Jesus é um sonho nos foi preparar, ali quero ir é tu, aonde a morte não pode chegar, ali quero ir. Quero ir e tu, é Cristo a luz do país celestial, ali quero ir e tu, esquivado em trás, jamais morrerão, ali quero ir e tu, aonde termina a tribulação, ali quero ir. Ao céu quero ir, é tu. Ao céu.